taça no ar e o guerreiro tá de pé. Cabelo sarará. Volta na cena, é um choque. Sai, pede um pouco, sai, lock. Tem fumaça no ar e o guerreiro tá de pé. O cabelo sarará. Doido rimando na geral, filma e vai pulando. Saca só que fita, os comédia tão zoando. Não tem mais jeito, vou dar um reverse. Vou dar um tempo na batida com um squat pad black. Já colaram vários, tem mais um pente andando do meu lado. Eu sigo na moralina, então só querendo ver quem vai sobreviver pra firmar no proceder. Toque, toque, quem é? Diz aê, rapá. Lá no lado sul, me fala como é que tá. Tem mano no corre, mano, se acabando. Muitos morrendo e poucos se formando. Com faculdade, os malucos até sonham então. Tem mó vontade, mó talento, mó inspiração. O bicho pega, não desanda. As mina entrega de bandeja e vão pra cama. O embaçou na minha e quer dar um tempo. Diz que eu sou seu tipo, mas eu sinto, lamento. Tá muito fácil pro meu gosto, tô ligeiro. Quer ter valor, espere eu chegar primeiro. O filho da vizinha quer crescer e ser polícia. A filha dela quer ser capa de revista. Enquanto eu levo um tapa numa averiguação. Passar até sorrindo, olhando pro camburão. Não tô pedindo pra ter dó de mim. Só tô dizendo que minha vida é assim. Me desculpa se o texto não te agrada. Da próxima eu minto e transformo em piada. Volta na cena, é um choque. Sai, pede um pouco, sai, soque. Tem fumaça no ar e o guerreiro tá de pé. Cabelo sarará. Volta na cena, é um choque. Sai, pede um pouco, sai, soque. Tem fumaça no ar e o guerreiro tá de pé. Cabelo sarará. Eu sempre sonhei com a minha vida arrumada. Sem precisar ficar panguando na estrada. Vou estar com uma preta na brisa do mar. E os pivete na areia correndo sem parar. É sim, tá estranhando, tá achando surreal. Vagabundo que não sonha, nunca teve ideal. Tipo largado, esquecido, trancado num buraco. Pessimista pra caramba do espírito fraco. No meio da fumaça a fantasia é presente. O delírio de um homem louco e consciente. Que roda os quatro cantos sem sair do lugar. Pra ver o pôr do sol e o nascer do luar. A noite cai, preta, a cor da felicidade. Dos breques milianos do centro da cidade. Nostalgia no salão, velha guarda no samba. Swing no quilombo, trança os braços na dança. Vem, só no sapato, tem que saber chegar. Tem que saber sair e ver a hora de lutar. E saber que um dia a poeira desce. Aí tem que ter calma e resolver sem estresse. E eu vou tirando onda e produzindo batidas. Rimando no compasso e riscando nas entrelinhas. Pedindo muita paz, muita luz ao meu redor, pelo corte da espada que destrói o pior. Volta na cena, é o choque. É o choque. Sai, pede um pouco, sai. Tem fumaça no ar e o guerreiro tá de pé. Cabelo sarará. Sarará. Volta na cena, é o choque. Sai, pede um pouco, sai. Tem fumaça no ar e o guerreiro tá de pé. Cabelo sarará. Black. Volta na cena, é o choque. Sai, pede um pouco, sai. Fumaça no ar e o guerreiro tá de pé. Cabelo sarará. Sarará. Volta na cena, é o choque. Sai, pede um pouco, sai, lock. Tem fumaça no ar e o guerreiro tá de pé. Cabelo sarará.